Dominando a própria mente. Esse é o tema que será abordado hoje aqui, ao vivo, no Templo Hare Krishna de Curitiba, pelo Prabhu Krishna Chaitanya Prasada Dasa. Nós estamos aqui no Templo de Curitiba conhecendo os devotos, né? E o Templo de Curitiba, a gente esteve aqui muito tempo atrás, mas nós fomos numa chácara, né? Mas hoje nós estamos... Dois dias e meio. Passamos aqui para conhecer os devotos de Curitiba. E que é, Bimala? Ah, depois fala. Se for contar toda a história agora, não vai ter palestra. Tá, não, sim, senhora. A senhora tem razão. Então vamos ouvir, né? Vamos ouvir essa palestra com o Prabhu Krishna Chaitanya Prasada Das. E depois que acabar a palestra, a gente fala mais. A gente vai falar dos devotos, né? Agradecer os devotos, falar tudo que a gente tem para falar. Se a Bimala deixar, né? Então, Prabhu, pode começar, por favor. Hare Krishna. Então, Hare Krishna, lendo do Bhagavad Gita, do capítulo 6, Dhyana Yoga, continuando o estudo. Estamos no verso 7, se não me engano. Isso. Verso 6. Lendo o sânscrito sozinho. Bandhuratmatmanastasya enatmaivatma vajitaha anatmanastu satrutve vartetamaivashatruvat. Eu acho que o grave, que é o último, está um pouquinho forte. Pode abaixar um pouquinho ele. O primeiro pode estar no máximo, o grave pode estar quase no mínimo, e o agudo no meio. Muito obrigado. Então, tradução. Para aquele que conquistou a mente é o melhor dos amigos. Mas para quem fracassou nesse empreendimento, sua mente continuará sendo seu maior inimigo. Significado. Dado o seu divino graça, Shila Prabhupada. Já, Shila Prabhupada. A finalidade de praticar a yoga óctupla é controlar a mente a fim de fazer dela uma aliada no cumprimento da missão humana. Se a mente não for controlada, a prática de yoga para exibição... Você portou aquele filminho, né? É mera perda de tempo. Se a mente não for controlada, a prática de yoga para exibição é mera perda de tempo. Quem não pode controlar a mente vive sempre como o maior inimigo. E assim arruina sua vida e a sua missão na vida. A posição constitucional do ser vivo é executar ordens superiores. Enquanto sua mente continuar um inimigo imbatível, ele terá de servir aos ditames da luxúria, ira, avareza, ilusão, etc. Mas quando conquista a mente, ele, por sua própria vontade, acata a ordem da personalidade de Deus, que está situado no coração de todos como Paramatma. A verdadeira prática de yoga consiste em ver o Paramatma dentro do coração, então seguir suas ordens. Para quem adota diretamente a consciência de Krishna, a rendição perfeita às determinações impostas pelo Senhor é algo que advém com muita naturalidade. Acho que é o penúltimo, é o agudo da comentar ele. Por favor, faz um teste. Estou sentindo que tá bem grave. Então, Om Jnana Temerandasya Jnanam Jnanam Shalakaya Chakshuru Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Staptam Jena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Sapadantikam Panchakaupatarubhyasya Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasai Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama. Hare Hare Mugam Karoti Vachanam Punguna Gayate Giri Arkipatam Vande Shri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat. Não, está fazendo um tempinho assim já. Então nós vemos que como o Bhagavatam e o Bhagavad Gita estão interligados, né? O verso do Bhagavatam falava praticamente a mesma coisa, né? O processo gradual de transformar a mente mais consciente, mais transparente, ter paz e assim por diante. E aqui Krishna fala que aquele que conquistou a mente é amiga. Mas quem fracassou, a mente é sua pior inimiga. E Prabhupada, no significado, ele vai explicando como alguém que a verdadeira prática espiritual, Prabhupada fala em outro verso, em outro significado, que yoga sem controle dos sentidos é inútil. É inútil. Tipo, completamente inútil. E o Bhagavatam falou esses dias a mesma coisa. Quando a gente está lendo o capítulo 20, né? O quarto canto. E aí no verso 2 ou 3, a gente está no 8 ou 9. Vishnu fala assim para Prithu Maharaj: se meu querido Prithu Maharaj, né, apesar de se você não é capaz de agir dessa maneira, ele está querendo dizer, se você não é capaz de perdoar Indra, que Indra roubou o cavalo do sacrifício dele, se você não é capaz de perdoar Indra, se você não é capaz de esquecer, tipo, desapegar, que você queria fazer 100, ele queria fazer 100 sacrifícios. E a Indra roubou quando estava falando no centésimo. Então tinha feito 99 só. E aí ele fica irado. Ele vai atrás de Indra. E aí seu Brahma vem. Explica, calma a situação. Aí Vishnu mesmo vem. E aí começa a explicar isso. Traz Indra. E começa a explicar para Prithu Maharaj que ele deveria perdoar Indra. Deveria desapegar. De querer fazer 100 sacrifícios de águia. E de focar no bem maior daquele momento, focar em outra coisa. Já tinha dado certo, muitas pessoas se beneficiaram, muitas pessoas, milhares de pessoas presentes, Brahma, Shiva, Shukadeva, Narada Muni, Sr. Vishnu presente na arena dos sacrifícios, todas as pessoas, Brahmas, receberam caridade. Então já tinha sido um sucesso a sua execução de yagyas. Se ele forçasse a barra para fazer 100, estaria sendo por apego. E ele, aí Sr. Vishnu fala assim para ele: se você não é capaz de adotar essa conduta que eu estou falando, todo o seu avanço é mera perda de tempo. Todo o seu avanço que você fez é mera perda de tempo. Então nós entendemos, o Prabhupada explica, os sábios ensinam que yoga, religião, vida espiritual bate nessa mesma tecla, melhorar a gente, ensinar para você tornar uma pessoa melhor, adquirir qualidades divinas, humildade, tolerância, compaixão, paciência. Porque se alguém não adquire qualidades divinas, vai adquirir qualidades demoníacas. Como o Prabhupada fala aqui, enquanto sua mente continuar um inimigo imbatível, ele terá de servir os ditames da luxúria, ira, avareza e ilusão. Nós temos que se ocupar em alguma atividade, nós temos que servir de alguma maneira, nós temos que agir. Ou a gente age com raiva ou com amor. A gente age com orgulho, a gente faz as coisas por humildade, a gente faz as coisas intolerante e impaciente, a gente faz as coisas com paciência, não tem outra maneira. É sempre um dos dois. Então, se alguém não adota seriamente uma determinação em tentar aprender essas qualidades, ele vai aprender as qualidades negativas automaticamente, naturalmente, porque é isso que sua mente vai influenciar e toda a existência material e as pessoas à sua volta. Então, esse processo de yoga é para conquistar a nossa mente, né? É para ela acatar ordens superiores, como o Prabhupada fala. A posição constitucional do ser vivo é executar ordens superiores. A posição constitucional do falso ego é ele ser o melhor. O falso ego, eu sou melhor, eu sou dono de mim mesmo, eu sei o que é melhor para mim, ninguém mais se mexe na minha vida. Essa é a posição do falso ego. E a posição da alma espiritual é querer conselhos, querer instruções, querer ouvir, querer que alguém cuide dele, querer obedecer ao mestre espiritual, obedecer a Deus, e assim, buscar sempre instruções superiores. E a fonte e a posição constitucional da mente, do falso ego, é que ele é seu próprio senhor. Ele é dono de si mesmo, eu sou dono do meu nariz, eu pago minhas contas e eu faço o que quiser com a minha vida. Essa é a típica frase do perfeito falso ego falando. O arrancar supremo. Então, a caminho da matéria e do espírito são opostos. São opostos. Alguém pode... Uma vez uma pessoa, ela veio aqui no templo. Ela falou, ah, eu estive na Índia. E aí eu não entendo porque ficam fazendo incenso e tal. As pessoas estavam... Aí discutindo no trânsito depois, e tinha problemas, etc. Eu não entendo qual que é a função desses rituais, e assim por diante. Então eu expliquei, eu falei, realmente, fazer um monte de rituais e continuar sem querer melhorar o seu caráter, não tem muita função mesmo, não é muito benéfico. Mas, os rituais... Né? Como a gente estava falando anteontem, eu acho, ontem, os ritos da religião, a fé, o rito, tudo isso deve culminar em ser um melhor ser humano, ser um melhor espírito, ser um espírito de verdade, ser um instrumento de amor de Krishna, né? Adquirir qualidades divinas, um autocontrole e assim por diante. Então, todo esse processo ritualístico, o cantar da japa, a leitura, adorar as deidades, os mantras. O que significa mantra? Libertação da mente. O que significa adoração da deidade? O que significa serviço devocional? Purificar. Serviço devocional significa purificação. Felicidade, traz purificação. Relembra quem nós somos. Né? Quando alguém está com amnésia, mesmo na ciência material, o que fazem? Eles fazem a pessoa fazer tudo o que ela fazia antes. Leva ela no mesmo local onde ela ia, na mesma hora que ela almoçava, ela tem que almoçar. O máximo possível de informações que tem sobre ela com sua família e amigos, fazendo ela repetir aquilo durante vários dias. E aí provavelmente ela começa a relembrar aos poucos quem ela é. Então, da mesma maneira, a consciência de Krishna constantemente faz a gente fazer as coisas para relembrar quem nós somos. Por isso que existe todo esse processo da cultura Vaishnava. E alguém que consegue seguir o máximo possível esses aspectos culturais, alguém que consegue o máximo possível se encaixar nessa cultura Vaishnava, essa pessoa vai o máximo possível, gradualmente, conforme ela vai melhorando o seu sadhana. Conforme alguém vai melhorando o seu sadhana, sadhana significa rotina, hábitos espirituais. O mangala, acordar mangala é sadhana, cantar japa é sadhana, ouvir palestras é sadhana, executar serviço devocional é sadhana, isso é sadhana. Conforme alguém melhora o seu sadhana, sua dedicação à vida espiritual, alguém melhora como um ser espiritual. Alguém melhora como instrumento de amor e alguém vai relembrando a sua posição original e vai cada vez mais se aproximando de agir como um espírito. E não como o falso ego arranca, que é o completamente oposto. Então, dessa maneira, nós devemos entender que nós devemos executar atividades devocionais o máximo possível, mas entender que só isso não é assim o suficiente. Alguém deve executar atividades devocionais com a própria consciência correta. Primeiramente, a gente começa dessa maneira. Só executar por executar, nem que seja de mau grado, a gente executa. Mesmo que a gente está reclamando, o devoto faz para crescer. Mas aos poucos, às vezes, ele tem que estar sabendo por que eu estou fazendo aquilo. Né? Qual é a diferença de fazer assim ou daquela maneira? Como eu vou agradar mais a Krishna? Né? Eu estou fazendo esse serviço, como será que a Krishna vai ficar mais feliz eu fazendo esse serviço? Essa é a perfeição do serviço devocional. Que alguém apenas não só executa atividades, que já é incrível, mas ele também está executando internamente atividades, no sentido de estar pensando, carinho, devoção, amor, né? Como o Krishna. Então aqui dentro ele também, como a gente fala, a mente, palavras e atividades, o corpo. Então quando alguém consegue, pela prática do serviço emocional, entender que ele tem que melhorar os seus hábitos, melhorar a sua conduta, adquirir qualidades divinas e também absorver-se no serviço devocional com a sua consciência. Por que eu estou varrendo esse chão, não só varrer o chão porque tem que varrer porque alguém pediu, estou varrendo esse chão porque vai abrir o altar. E o Darshan do altar é a pessoa suprema lá dentro, é Krishna. Então quero que aqui esteja limpo para receber pessoas que vão adorar Krishna, para essas pessoas terem uma boa impressão, para as pessoas ficarem confortáveis e se aproximarem de Deus, e para que Krishna veja a sala do templo organizada e limpa. Então é nós executar e saber o porquê estamos executando e o que vai acontecer por executar aquilo. E claro que isso é um processo gradual, mas só acontece se a gente almeja. Se a gente não almeja, não acontece. Se alguém não tem desejo, launyam, pode ser material e pode ser espiritual. O Prabhupada fala que um dos testes para ver qual é o nosso avanço é a avidez por ouvir, é a avidez por servir. Então, nós temos que ter desejo por essas coisas, porque se a gente deseja, a gente vai alcançar. Mas a gente não tem desejo por melhorar nossas condutas, nossos hábitos, nossa consciência. A gente não desenvolve um desejo por amar a Krishna, por amar os outros, amar o universo. A gente não desenvolve, se não tem esse desejo, a gente não vai alcançar isso. Porque o desejo é o nosso livre-arbítrio e é o nosso ponto norte. É o vento que sopra para o nosso norte, é o desejo. Que move o mundo inteiro é o desejo. Então nós temos que desejar essas coisas e praticar essas coisas. Então é a perfeição acontece. Conforme alguém pratica e deseja, entende o que está fazendo, compreende o que é a vida espiritual. Porque senão é muito difícil permanecer. Alguém pode começar um pouquinho, mas provavelmente a pessoa vai embora rapidamente, vai estar completamente de novo no mundo material, iludido e perdido, e sendo um escravo da luxúria, da cobiça, da ira, da avareza, e seguindo a sua mente. Nós temos que, o máximo possível, servir com o corpo e também com a mente. É desejar o amor a Deus, o amor a Krishna, querer desenvolver um relacionamento com Krishna, porque eu faço tal coisa, como será que Krishna vai ficar feliz? Eu estou cozinhando isso para Krishna ficar, será que Krishna vai gostar desse tempero? Krishna vai gostar? Como eu estou cozinhando com a minha consciência? Krishna vai gostar? Como eu estou fazendo qualquer coisa, descascando uma batata, vou descascar uma batata para Krishna, tem que estar bem bonitinha, sem nenhuma perversão, vou fazer um corte depois, porque Krishna vai comer isso, vou limpar um prato de arte e vai estar brilhoso, então todo mundo vai ver aquele prato brilhoso e vai se encantar, puxa que brilho, e Gornitai vai ficar muito feliz com aquele brilho do prato de arte. Então entenderam um pouco mais além da atividade, entender o antes da atividade e o depois da atividade, isso ajuda muito a gente a progredir na vida espiritual. Então a gente dessa maneira pode compreender yoga não para exibição, né? Ou não para fugir do mundo material, né? Às vezes as pessoas procuram a vida espiritual apenas para fugir, isso é um começo, fugir das misérias para começar a vida espiritual, mas se permanece na plataforma, alguém não permanece. Então só pratica a vida espiritual para fugir do sofrimento material. Tem que desenvolver o amor, tem que desenvolver a compreensão, tem que entender o porquê está praticando a vida espiritual, que ela é isso, que não é apenas para fugir de algo, mas apenas para e sim viver algo real. Então, aí se torna um néctar. E a pessoa gradualmente vai se tornar uma pessoa melhor e ganhando da sua mente. Conquistando a mente se torna amiga. E talvez a mente reclamar sobre ser útil e servir, sobre cantar, já meditar, né, regras e regulações, não pode isso, não pode aquilo. A mente vai ser favorável. Então a mente, puxa, que saco, não posso tal coisa. A mente, você vai fazer tal coisa e a sua mente te lembra, olha, isso não é bom. Não vamos fazer isso não. Ou a mente vai pegar a versão, uma coisa ruim, nossa, que coisa, carne, puxa, não quero, que nojo. Ou qualquer coisa, drogas, intoxicação. Não, quero vida, né? Quero o mais possível servir. Então a mente se torna uma amiga, ela começa a ter impulsos. Talvez a mente se torna um impulso, a mente fica brava, qualquer coisinha que alguém faça pra gente, olha tudo, a gente fica bravo. E a mente vai pensar com compaixão ao invés de ficar brava. Então ela vai ter compaixão da pessoa. A gente fica irada e brava, ela vai pensar, poxa, como pode ajudar aquela pessoa? Ela está passando por dificuldades, ela está na ignorância, então, o que ela está precisando? Então, essencialmente, se torna uma amiga. Os impulsos da mente não são de inveja, de criticar os outros, de sentir orgulho, são de humildade, são de ver qualidades nos outros, são de dar, né, ajudar outras pessoas, são de ter compaixão, são de doar o nosso tempo para os outros, e assim por diante. Então, alguém tem uma pergunta, um comentário, dúvida? Na internet já vão ver alguma coisa que eu li hoje de manhã. Esse é um dos versos mais importantes do Bhagavad Gita, esses versos agora que falam sobre a mente. São muito incríveis. Talvez não vai ter quase nada porque a gente começou mais tarde a aula. Tem algo, Bruno? Não é, só deixa um comentário mais relevante. Ou... Não? O capítulo 6, Dhyana Yoga. Dhyana é meditação. Tá. Ele ter mil ouvidos para ouvir essas verdades. Jaya. Quem falou? Ramon Fontela. Já é, Ramon. O que você ia falar, Gabriela? Ele tinha falado de sábios, então só por sábado uma pessoa vai ser liberada. Sim, só por sábado. Só por alguém seguir bem feitas regras e regulações. Só alguém conseguir cantar japa, alguém conseguir estar externamente, só por sadhana é possível alcançar a liberação. Mas, sabe aquele novo processo de serviço emocional? Mas não tem sadhana. Sadhana é isso? Sadhana é seguir os 9. O máximo possível dos 9, o máximo possível de 4, ou 5, 7, ou 3, ou 6. O máximo possível da variedade e o máximo possível de perfeição cada um deles. Isso é sadhana. Mas se você tiver muita variedade, pode dar aquele exemplo lá que você não faz? Não, variedade de especulação filosófica é uma coisa. Agora, variedade de utilidade é outra. Quanto mais alguém souber fazer coisas benéfica para os outros, bem feitas é melhor. Agora, quanto mais alguém quer tentar fazer coisa mal feita, é outra coisa. Então, Prabhupada fala que todo devoto tem atração nas 4 rodas. Prabhupada falava, todo devoto ele deve saber cantar, liderar cantos, kirtan, não precisa ter voz boa. Coisa de Krishna não é um show. Ele deve aprender a conduzir um processo de purificação. O canto significa isso. Juntos glorificar a Krishna, cantando os santos nomes de Krishna. Então, de volta, não precisa ser um grande cantor, ato de rock. Ele precisa saber liderar o quê? Ter amor pelos santos nomes. Pode ser uma voz feia. Então, de volta, no sul, ele tem a voz super ruim. Mas ele lidera, ele canta, toca com entusiasmo. Mesmo com a voz dele é ruim, dá para participar e ficar feliz. Então, deve saber cantar, deve saber cozinhar, deve saber pregar e distribuir livros. O Prabhupada fala que todo devoto deve saber fazer essas coisas. Não precisa ser melhor. Pelo menos ele deve ser um aspirante a tentar fazer essas coisas, aprender essas coisas. Ou um devoto avançado sabe fazer essas coisas bem feitas. Né? Então a gente deve ter, então, paridade na vida espiritual é importante. A gente saber ser útil em vários campos. Com qualidade. A gente tentar pelo orgulho fazer várias coisas e vai tudo mal feito. Tudo bem? Você queria falar alguma coisa? São 9. São praticamente eles que são a base da vida espiritual. São como alguém pode praticar Bhakti Yoga de 9 maneiras. E cada uma delas tem algumas subdivisões, mas praticamente são as principais. Então é ouvir, cantar, lembrar, servir os pés de lótus de Krishna, que significa servir os Vaishnavas também. Significa servir os Vaishnavas. Shravana Krishna Vishusmaram Padaseva Nandasyare. Servir Krishna como um servo. E significa obedecer. Um servo obedece ao seu amo. Então ele obedece. Krishna fala: isso não é bom. Então alguém vai se trabalhar para não fazer isso. Isso é bom. Então alguém vai se trabalhar para se tornar bom naquilo. Obedecer é Krishna. Não obedecer o que eu acho certo, mas o que Krishna acha certo. Vandana, oferecer orações a Krishna. Oferecer orações. Orar de noite, de manhã, na deidade. Temos que orar para a deidade. Aqui está presente para o Prabhupada. Pedir, me ajuda, por favor. Chorar nos pés do Prabhupada para a deidade. Me ajuda, estou com problemas. Tenho um desejo, eu tenho isso. Eu queria me purificar, eu quero melhorar. Então, orar, pedir. Ou fazer poesias para Krishna. Glorificar ele. Poemas. Isso é uma oração. Oblações, adorar as deidades, falamos 7. Desenvolver um relacionamento de amizade com Krishna, como eu falei, tipo assim, fazer as coisas, não só fazer, mas pensar Se Krishna está ficando feliz com o que você está fazendo, se o mestre então está ficando feliz com o que você está fazendo, né? Já vai mostrando mesmo. Tá, vou pegar uma flor, vou pegar para Krishna, vou pegar para Gurunitai. Se houver um relacionamento de amizade, amizade significa isso. A verdadeira amizade significa você deixar aquela pessoa feliz. Um amigo é aquele que te traz felicidade, não é? Praticamente, a gente pode fazer uma regra, praticamente. Um amigo é aquele que te faz bem. Então você considera ele um amigo, e o inimigo é aquele que te faz mal na sua mente. Mas quem faz bem para sua mente, você considera amigo, não é? Então amizade significa fazer bem. Então fazer bem para Krishna. Querer que Krishna seja feliz. Agradar o nosso amigo. Vê uma fruta, vou pôr para Krishna. Uma frutinha, vou preparar uma coisa bonita aqui para Krishna, uma preparação bonita para oferecer, uma coisa gostosa. O que Krishna está querendo comer hoje, será, na minha casa? Não pensa, não, eu quero comer macarrão, vou oferecer para Krishna. O que Krishna quer comer hoje, será? O que ele gosta mais de comer? Vou fazer isso para ele. Aí depois eu vou pegar. Então assim, nesse sentido, eu vou amizade com Krishna. Fazer roupas para Krishna. Agradar a Krishna. De diversas maneiras. E rendição total. Atman e Vedana. E cada um deles, bem executado, pode fazer alguém transcender um só. Mas em Kali Yuga não é recomendado ficar em um só. É recomendado fazer vários, porque a gente não é tão perfeito assim. A gente não tem esse perito em fazer algo perfeitíssimo. Né? Então, é recomendado fazer vários, tudo bem? Então, podemos encerrar por aqui? Então, Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Shrila Prabhupada ki jai. Então, agora Premanand Hari Hari Ho. Jai Haribo! E com essa aula, né, nós vamos nos despedindo aqui, nos despedindo dos devotos de Curitiba. Infelizmente, não conseguimos ver todos os devotos, né? Mas felizmente nós somos amigos de todos os devotos e fizemos essa experiência prática de conhecer os devotos do Sul, os devotos de Krishna do Sul. É como você experimentar uma gota de água do mar. Quando você experimenta uma gota de água do mar, você sabe que o mar todo é salgado. Da mesma forma, nós fizemos essa experiência de conhecer os devotos aqui do Templo Hare Krishna de Curitiba. E por essa experiência prática, nós descobrimos que todos os devotos receberam o mesmo treinamento, né, e ficamos assim, admirados, na verdade maravilhados, de ver a consciência de Krishna desses devotos, que foram treinados pelo Prabhu Harakanta e também pelos que foram treinados por ele. Um vai treinando o outro, um vai ensinando o outro, como Krishna fala no Gita, né? Os meus devotos se iluminam uns aos outros falando sobre mim e cantando sobre mim. Então ficamos assim, maravilhados com a consciência de Krishna desses devotos. É porque, tá, tudo bem que todo mundo é devoto, mas e a consciência de Krishna? Todo mundo é devoto, nós somos todos devotos, mas e a consciência de Krishna? Então, todo mundo é devoto, mas sem consciência de Krishna. Então, o que importa não é a quantidade de devotos, e sim a qualidade dos devotos e a consciência dos devotos. E nós ficamos, mais uma vez, Bimala, não me canso de repetir, né? Nós ficamos assim admirados, maravilhados com a consciência de Krishna exibida por esses devotos. E não é um elogio, não. É um fato, é uma constatação. É, elogio, de repente, a pessoa elogia, fala coisa que não acontece, coisa que não é. Mas aqui, no caso, não é um elogio, e sim uma constatação e um fato. E contra os fatos não há argumento. Então, nós queremos agradecer aí os devotos que nos receberam no templo Hare Krishna de Curitiba. E também queremos falar o nome de todos eles, né? De todos eles, porque em breve a gente vai conhecer todos eles, né? De repente a gente faz aí uma viagem que dura mais pelo menos uma semana, né? E aí a gente vai conseguir conhecer todos eles. Então, vamos agradecer a todos eles e falar o nome de todos eles, né? Em primeiro lugar, agradecer o Prabhu Harakanta, né? Que comanda o Sul aí, os devotos do Sul, treina os devotos. E eles estão fazendo exatamente o que Prabhupada queria, né? Inundar o mundo inteiro com livros e alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. É, falando nisso, a Bimala até ajudou lá, até tirou foto, né, Bimala, distribuindo, ajudando aí naquele dia os devotos a distribuir os alimentos do programa Alimentos para a Vida, que os devotos do Sul fazem há muitos anos, né, e todos podem participar, filmar, ajudar, doar, contribuir, né, pode participar, todos podem e devem participar desse Alimentos para a Vida, conhecido mundialmente como Food for Life. Já falei demais, Bimala? Não, falta só falar o nome de todos eles, né? Todos eles. Então, na verdade, falar não. Primeiro, vamos reverenciar todos eles, né? Reverenciar todos eles e falar o nome de todos eles. Harakanta Dasa, Murari Pu Dasa, Bodhanatattva Dasa, Hanuman Dasa, Ekachakra Prandasa, Tungavidya Prema Devidasi, a devotinha Saraswati Radha Devidasi e o devotinho Seva Priyadas, Eka Chakra Nitai Dasa, Palguna Nimai Dasa, Teja Swini Vishnupriya Devidasi, Mahaprabhu Dayasindu Dasa, Lila Kamalini Devidasi, Rasarnava, Rasarnava Gauranga Dasa, Manohara Satiputra Dasa, Krishna Chaitanya Prasada Dasa, o filho do Prabhu Chatro, Bhaktin Gabriela, Murali Dara Shamasundara Dasa, Vinaya Shri Nitai Dasa, Janava Ishwari Devi Dasi, Bhakta Paulo, Bhakta Leandro, Bhakta Rafael, Bhakta Gabriele, Bhakta Derek. Calma, estou descendo aqui. Bhakta Derek, Bhaktin Pamela, Bhaktin Marília, Bhakta Franco, Bhakta Michel, Bhakta Dudu, Bhakta Valdecir, Bhakta Enoque e Mahananda Murari Dasa. Ó, se faltou alguém, a culpa é do Mahananda, tá? Tomara que não tenha faltado ninguém. Se faltou, passa pra gente que a gente vai falar com o maior prazer, né? Então, mais uma vez, né, muito obrigado aos devotos de Curitiba que nos receberam, ao comandante deles, instrutor, guia, exemplo, Prabhu Harakanta Dasa Brahmachari, né? Muito obrigado a todos os devotos do Sul e ficamos mesmo assim maravilhados mesmo, admirados com a consciência e o treinamento desses devotos, tá bom? Então tá bom. E todo esse conhecimento, né, está nos livros de Prabhupada. E os livros de Prabhupada estão à sua disposição no site da rádio, né, no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link, livros grátis, para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, então não tem outro jeito. Você vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho camarada. Isso mesmo, você clica aí, livros novos, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, e vai descendo, você vai encontrando aí o Néctar da Devoção, é um dos quatro livros básicos que Prabhupada disse que todo mundo deve ler e ter em casa, e estudar, e praticar, né? É Ensinamentos do Senhor Chaitanya, o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal, é Ensinamentos da Rainha Kunti, a Ciência da Autorrealização, tem vários livros aí, tá? Você já encomenda eles, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Bom, Bimala, então vamos embora e reverências a todos os devotos do Sul e até a próxima, se Krishna deixar.